Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Pentecostes. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, está chegando o dia de Pentecostes. Nessa hora da misericórdia, nesse segundo momento, você sabe que nós temos dois momentos. O momento de rezar o terço da misericórdia, o terço com a palavra. E hoje, sábado, vésperas do dia de Pentecostes, povo de Deus, invoque o Espírito Santo de Deus. Chegando o dia de Pentecostes, nós teremos o nosso coração inflamado de amor. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Suelen, da cidade de Francisco Beltrão. Padre, sempre faço as novenas e sempre pedia um emprego. Fiquei 4 meses pedindo a mesma coisa. Às vezes achava que Deus não me ouvia em minhas orações. Até que um dia, ganhei uma Bíblia de presente e comecei a ler quando estava desanimada. Foi aí que no dia 5 de abril, li a Bíblia e pedi com fé o meu emprego. E no dia 6, comecei a trabalhar. Estou muito feliz por esse motivo. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Obrigado, Padre, por estar nos orientando todos os dias. Amém. Obrigado a você, de Francisco Beltrão. Bíblia aberta, cartilha de oração. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz. Ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. E o texto de hoje é João 21, 20 a 25. Vem falar do meu povo e do céu. Lá vem vindo a palavra de Deus. E vem forte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas que as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma a uma, penso que nenhum mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam escrever. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ei! Quem é que escreveu esse evangelho que o padre acabou de ler? Não prestou atenção, né? São 4 evangelistas. É João. E João está no finalzinho, últimas linhas do evangelho. E ele, olha como ele termina. O último parágrafo do evangelho dele. Não, tem mais um, mas esse é um dos últimos. Este é o discípulo que dá testemunho de tudo que escreveu. E o meu testemunho é um testemunho verdadeiro. E ele continua, olha, Jesus ainda fez muitas outras coisas. Mas eu penso que era impossível escrever tudo o que ele fez. Porque nem o mundo inteiro poderia conter em livros as maravilhas de Jesus. As maravilhas do Senhor. Jesus fez maravilhas. A palavra de Deus é um testemunho de tudo que os apóstolos viram, ouviram e testemunharam. Às vésperas de Pentecostes, amanhã ou hoje à noite, quando você for à missa, vá com o coração aberto e diga: Senhor, dai-me efusão do Espírito Santo. Derramai o fogo do teu amor em minha alma, em meu coração, em meu ser. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Renova-me. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma. Sossega. Acalma essa vida agitada, bagunçada. Tua presença, Senhor. Tua presença me acolhe, não vou embora. É Tua esta hora, Senhor, da misericórdia. Estou nascendo. Te adorarei. Adorarei. Espírito Santo. Espírito Santo. Fogo suave. Vamos mais uma vez. Adorarei, Senhor. Espírito Santo. Fogo suave, abrasador. Fogo suave, abrasador. Doce hóspede da alma. Ao final de cada invocação, você vai dizer: iluminai-me. Meus olhos cantam. Pela força do Espírito, a minha mente. Iluminai. Pelo Espírito Santo, meu coração. Iluminai. Pelo Espírito Santo, minha família. Iluminai. Pelo Espírito Santo, o meu caminho. Iluminai. Pelo Espírito Santo, o futuro da humanidade. Iluminai. Fogo suave, fogo suave, abrasador, abrasador. Doce hóspede da alma. Ah, meus irmãos, eu ficaria aqui, mas eu espero, e você que não vem aqui, vá na sua comunidade e celebre Pentecostes. Doce hóspede da alma. Abençoai, Senhor, e santificai teus filhos e filhas. Derramai graças e bênçãos do céu sobre aqueles que mais precisam. Abençoai a todos os objetos. E dai, Senhor, a graça de um final de semana em paz. Por ora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.